faz enlouquecer. Amor, amor, amor, esse teu beijo faz enlouquecer. E aí, minha cremosa, você está escutando CDzão de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. Deixa eu te amar. Preciso lhe dizer, estavas linda ao pôr do sol e o nosso amor eternizou. O céu, as estrelas, a lua e o sol quero te dar, pois você, meu bem, é tudo que preciso. Vem amor, vencer o luar, vencer as estrelas, pois meu céu não brilha sem você. E é tão bom ver seu rosto dormindo, todinha minha ao nascer do sol. Vem amor, vencer o luar, vencer as estrelas, pois meu céu não brilha sem você. E é tão bom ver seu rosto dormindo, todinha minha ao nascer do sol. Edição de aniversário do DJ Saulo Show, volume 4. De hoje em diante eu só vou gostar de quem gosta de mim. Quero ficar desprezado, humilhado, sofrendo assim. Amar como eu te amei, chorar como muito eu chorei, são coisas que o meu coração já não quer aceitar. Um dia eu jurei pra você e pra mim te fazer feliz. Coitado do meu coração que amou e não é feliz. Tão pouco durou nosso amor, eu quase perdi a razão. Pra recomeçar outra vez, fugir da solidão. Diz pra mim o que fazer, meu amor. Diz pra mim como esquecer você. DJ Saulo Show, produzindo os melhores CDs do Amapá. Fone e WhatsApp 96991049983. Boa, boa, boa pra onde quiser. Pra você não falta homem, pra mim não falta mulher. Boa, boa, boa pra onde quiser. Pra você não falta homem, pra mim não falta.

obrigado, meu Deus.